www.andressedesmoral.com.br. O meu melhor amigo é um litro de cana e com o peito cachorro jogado na lama. Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama. Bora simbora, vaqueirão! Essa é pros corações apaixonados de todo o Brasil. Paredão absoluto, o show todo. Estou pagando na mesma moeda todo o mal que eu lhe fiz. Agora estamos em partes, todos dois infelizes. O sorriso em minhas fotos não diz a verdade. Eu tento manter a aparência pra sociedade. Não ando mais tão vaidoso como antigamente. Não cuido mais da aparência do tão displicente. Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor. Até a minha sombra me abandonou. Eu não consigo amar mais ninguém sem você. O meu melhor amigo é um litro de cana, fico feito um cachorro jogado na lama. Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama. Simbora, minha vaqueira, na massa do meu Brasil. Manuel Moraes, a marca do sucesso. O sorriso em minhas fotos não diz a verdade. Procuro manter a aparência pra sociedade. Não ando mais tão vaidoso como antigamente. Não cuido mais da aparência, ando tão displicente. Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor. Até a minha sombra me abandonou. Eu não consigo amar mais ninguém sem você. O meu melhor amigo é um litro de cana, fico feito um cachorro jogado na lama. Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama. Viva minha vaquerama! Aquele abraço pra meu amigo Chagas Produções, da Web Conferal do Rio Grande do Norte. André Cedeiros, o mural de Ibicoara.